Zero voltar. Sam 3170, controle. A suspeita quanto à situação da passageira, ela está sentada na parte traseira da aeronave, mais para a parte traseira da aeronave, e é suspeita com alguma coisa que tem sido com relação ao coração. Aguarde, Sam 3530. Então, copiar Sam 3170, que é para passageiro encontra na parte traseira da aeronave um aparente sintoma de infarto. É, afirmativo. Alguma cardiopatia a princípio eu não posso afirmar com certeza. É, no caso do atendimento médico, que é na porta, a gente vai segurar os demais passageiros sentados para que a gente possa alcançá-la o mais rápido possível. Sam 3520, assina a identificação dessa via chegada para general 2 direto em TAP, altimetro 1093, autorizado descida para o nível de voo 050. Autorizado direto do Duna, Sam 3520. Para o pushback. Fico 972, aguarde. Aguarde. Solo Salvador, aqui há um foiante em Índia. Nós estamos em procedimento de reboque e estamos vendo que a Rio aí está procedimento saindo. Aqui, ele prossiga. Não, senhor, a gente está aqui na sociedade de reboque, né, dizendo que o navio foi liberado para sair agora, já que nós seguramos aqui antes. Negativo, prossiga, agilizando o quanto possível, o aeronave da Rio está mantendo a posição. Tá, ok, obrigado. Então vamos prosseguir. O Rio vai aguardar o reboque da outra aeronave que está sendo tratorada e eu estou queimando querosene, senhor. É um combustível que está muito caro. Tem uma aeronave pousando agora com uma enferma a bordo, vai precisar passar aí nessa posição que o azul se encontra, ok? Então por isso eu tô dando preferência ao azul, que vai passar aí mais alguns instantes na sua retaguarda, pode ser autorizado o pushback, viu? Sim. 5972, pode coordenar com a equipe de parte após o azul passar a retaguarda e iniciar o pushback. Coordena com a equipe de parte após a passagem da aeronave da Azul e inicia o pushback, 5972. Azul 908, controle Salvador, sendo identificação, terceira via, chegada voo médio 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1093. casa 12 Costa Americana. Então, 3170, chame Torre, 118, decimal 9. Vai chamar a Torre, 295, 3170, bom dia, tráfego já avistado, final da 10, autorizado pouso, vento calmo, 3170. Pouso, 3170. 6 autorizado, final do procedimento LS Exception no 0, vista para 2 em pé, altimetro no 0, no 3, reporte estabilizado. Azul 6908, está autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro no 013, está livre da injeção vertical em Itapa. ...572 para o táxi POB 03, 3 horas e 23 minutos de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3, Rio 5972. 5972, prossegue parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 10, chama quando pronto. Então 3170 no solo azul 2, libere a direita na minha escuta. Prossiga ao táxi via Alfa Juliette, portão 10. Escuta Alfa Juliette, portão 10. Solo Salvador, Alfa Yankee India, informando o certo do Redax. Gente, o Alfa Yankee India, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo, Rio 5972. Autorizado a alinhar e decolar, Delma zero, Rio 5972. Escuta, 3170 a torre. Escuta, 3170. Para informação, a infraero foi informada a respeito da passageira e o serviço médico foi acionado, ok? Agradeço muito aí o apoio de vocês aí, o colega do controle também aí. Muito obrigado, hein? Dois, decolado ao Luno 4, chame o controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, Rio 5972, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o 5972 da Rio, transfere Sanvo Onoleda Doclo. Rio 5972, contato radar da classe, vou via saída Sanvo 1 para o nível de voo 360. Sanvo 1 360, Rio 5972. Apresento autorizado direto Leda, o Rio 5972. Direto Leda, Rio 5972. Vai com a pista, San 3520. San 3520, chame Turre, 118 decimal 95. 1-6908, está autorizado o sinal de experimento LFX-6 no 0, desta para 2 mil pés, altímetro no 0, no 3, reporte visual com pista. 1000 no 0, no 3, no 0, espero que 0 visual com pista, 1-6908. Altar 3520, sinal baixo chegou. Altar 3520, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Pouso autorizado, vento calmo. Controle, Rio 5972. Rio 5972, controle. Uma cidade voar direto, Doclo? Guarde. Rio 5972 está autorizado a apresentar o quadrante Doppler. Rock Lu, e o 5972. E 520 no solo de 20, libere a direita na minha escuta, prossiga o táxi via Alfa Juliette, portão 04. É, direita Alfa Juliette, 04, na sua escuta, 520. Estabilizado o final da zona 01-08. Azul 908, chame Torre Puno, 18, decimal 95. 1295, azul, 1902. Só em Salvador, azul, 1908, final da 1-0, visual. Azul, 1908, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo. Leve pouso, pista 1-0, azul, 1908. Rio 5972, chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. Centro Recife, neste momento, 128 25, correto, tem um bom voo. Controle Salvador, sendo identificação, dessa vez chegada por MED 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1013. 908 no solo aos 23, libere a direita na minha escuta, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 4, Lima. Libera a direita na sua escuta, segue via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 4, Lima, do canal 0. Autorizado, vou direto do na Gol no 592, desça para 2 no PR, altimetro 1003, autorizado, final do experimento LSX-Y0, resposta estabilizada. desautorização, resiste de informação alfa. Salvador, eu gol 1192, autorização Recife com Alfa. Gol 1192, ciente, está autorizado para Recife, via rota Tesouro 17, o nível 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 5407. Possibilidade de coordenar a Conde no Alfa para o 1192? Ciente, aguarde, será coordenado. Gol no 1192. Ciente, aguardando a confirmação, autorizado 370 com transponder 5407. Chame todos, 118 decimal, 95. 295, boa. Salvador, boa noite, é o gol 1592, estabilizando LS Campo Avesso. Gol 1592, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso na 1-0, gol 1592. No 592, no solo 40, libera a direita, na minha escuta, prossiga táxi via taxi Alfa Juliette, portão 07. Na sua escuta, Alfa Juliette para 07, vou no 592. 192, a torre. Siga. Autorizado perfil Conde 1 Alfa, RNAV com curva esquerda após a decolagem da 1-0. Gente, obrigado. Nosso pushback acionamento, gol 1192. Posição 8. Aguarde, estimada de um minuto, gol 1192. Na escuta. No 192, autorizado por Chivek, acionar a Chimitax. Chimara Taxi, 92. táxi, gol 1192, 140, a bordo 3h30, Maceió. No 1192, autorizado táxi, via parte 1 e táxi Sue Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3. Sim, via Índia, reporta pronto, ponto de espera. Espera pronto, 1192. Gol 1192, ciente, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento calmo. Alinha e decola, dando zero, na 2. No 192 decolado 53, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, bom trabalho. bom dia, boa noite, eu vou 1192. Gol 1192, contato radar na decolagem, se você saída Conde 1 Alfa para o nível de voo 370. Conde 1 Alfa, 370. Argentina 1910, Spoker, né? Descendo, first level 0, faz 0, vai a Omed 1 arrival. Clear, fly direct to Duna, Argentina 1910. Argentina 1910, clear INS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1013, report runway sight. Gol 1192, chama agora o centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2315, para o gol 1192, favor. Primária 126 decimal 85.